Cheiro 35, página 197, capítulo 20. É como se num instante um vitral se estilhaçasse, revelando o mundo feio por trás. Risos transformam-se em gritos, manchas de sangue tingem as pedras, fumo verdadeiro ofusca os efeitos especiais para a televisão. Uma segunda explosão parece rasgar o ar e deixa-me um zumbido nos ouvidos, mas não consigo perceber de onde veio. Sou a primeira a chegar ao boxe, tentando fazer algum sentido da carne lacerada, membros amputados, e encontrar alguma coisa para estancar o jorro vermelho do seu corpo. O Holmes empurra-me para o lado, abrindo um kit de primeiros socorros. O boxe agarra-me o punho. O seu rosto, cinzento de morte e fumo, parece estar a retroceder, mas as suas palavras são uma ordem. O holo. O holo. Tatei o chão atabalhoadamente, remexendo em bocados de lajes escorregadias e ensanguentadas, arrepiando-me quando toco em bocados de carne quente. Encontro-o entalado na caixa de uma escada com uma das botas do boxe. Apanho, limpando com as mãos nuas e devolvendo ao meu comandante. O Holmes envolve o coto da coxa esquerda do boxe com uma espécie de compressa, mas esta já está completamente encharcada. Depois tenta aplicar um torniquete à outra perna por cima do joelho. O resto do pelotão reuniu-se numa formação protetora à nossa volta e à volta da equipa de filmagem. O Finnick está a tentar reanimar o Messala, que foi lançado contra uma parede pela explosão. A Jackson está a berrar para um walkie-talkie de campanha, tentando sem êxito avisar o acampamento para enviar pessoal médico. Mas eu sei que é tarde demais. Quando era criança, vendo a minha mãe trabalhar, aprendi que quando uma poça de sangue atinge um determinado tamanho, já não há nada a fazer. Ajoelho-me ao lado do boxe, pronta para repetir o papel que desempenhei com a Ru, como merflinómano do 6, dando-lhe uma mão para agarrar enquanto se despede da vida. Mas o boxe tem as duas mãos no holo. Está até claro uma ordem, premindo o polegar no ecrã para a identificação de impressões digitais, ditando uma sequência de letras e números em resposta a um sinal. Um raio de luz verde irrompe do holo e ilumina-lhe a cara. E ele diz, inapto para comando, transferência de habilitação de segurança principal para soldado de pelotão 451 Katniss Everdeen. Depois, esforça-se por voltar o holo para a minha cara. Diz o teu nome. Katniss Everdeen, digo, para o raio verde. Subitamente, fico presa na sua luz. Não consigo mexer-me nem sequer pestanejar. Vejo uma série de imagens passando rapidamente à minha frente, a sondar-me, a registar-me, a cegar-me. Desaparece de repente e eu abano a cabeça para voltar a concentrar-me. Que fizeste? Preparar para retirar, grita a Jackson. O Finnick está a gritar qualquer coisa, apontando para a ponta do quarteirão por onde entramos. Uma substância preta e oleosa jorra como um geyser da rua, erguendo-se em ondas entre os edifícios, criando uma parede impenetrável de escuridão. Não parece nem líquido, nem gás, nem mecânico, nem natural, mas é com certeza letal. Não podemos voltar para onde entramos. Segue-se um ruído ensurdecedor quando o Gale e a Leg 1 começam a abrir a tiro um caminho por entre as lajes em direção ao lado oposto do quarteirão. Não sei o que eles estão a fazer, até outra bomba a 10 metros de distância explodir, abrindo um buraco na rua. Então percebo que é uma tentativa rudimentar de desminar o terreno. Eu e o Holmes agarramos no boxe e começamos a arrastá-lo atrás do Gale. O boxe entra em agonia e está a gritar de dor. E eu quero parar para arranjar outra maneira. Mas a matéria preta ergue-se sobre os edifícios, enfunando-se, rebolando na nossa direção como uma onda. Sou puxada bruscamente para trás, largo o boxe e caio no pavimento. O Pita está de pé a olhar para mim, passado, demente, regredindo para o país dos sequestrados, erguendo a espingarda por cima de mim, baixando-a para me esmagar o crânio. Rebolo pelo chão, ouço a coronha bater na rua, vislumbro a queda dos corpos pelo canto do olho quando o Mitchell se atira ao Pita e o imobiliza no chão. Mas o Pita, sempre tão forte e agora instigado pela demência das vespas batedoras, coloca os pés debaixo da barriga do Mitchell e lança-o para longe. Ouve-se o estalo ruidoso de uma armadilha quando o casulo é ativado. Quatro cabos ligados aos edifícios irrompem pelas lajes, levantando a rede que envolve o Mitchell. Não faz sentido o modo como ele fica imediatamente ensanguentado, até vermos as farpas do arame que o envolve. Reconheço-o imediatamente. Decorava o topo da vedação em redor do 12. Quando lhe grito para não se mexer, engasgo-me com o cheiro da matéria preta e espessa como alcatrão. A onda formou a sua crista e começou a cair. O Gale e a Leg 1 arrombam a tiro a fechadura da porta da frente do edifício na esquina. Depois começam a disparar contra os cabos que sustêm a rede do Mitchell. Outros estão a segurar o Pita agora. Corro para o box e eu e o Holmes arrastamo-lo para dentro do apartamento, através de uma sala de estar de veludo cor-de-rosa e branco, por um corredor decorado de fotografias de família e para o chão de mármore de uma cozinha, onde nos deixamos cair. O Castor e o Pollux trazem para dentro o Pita, que se contorce para se libertar. A Jackson consegue algemá-lo, mas isso deixa-o mais furioso e eles são obrigados a fechá-lo num armário. Na sala de estar, a porta da frente bate com força. Ouvem-se gritos, depois passos pesados e rápidos pelo corredor, enquanto a onda preta rebenta com estrondo ao lado do edifício. Na cozinha, ouvimos as janelas ranger, estilhaçar. O cheiro tóxico, alcatrão, invade o ar. O Finnick entra com uma sala ao ombro. A Leg 1 e a Crescida entram aos tropeções atrás deles, tossindo. Gale! Grito. Ele aparece, batendo com a porta da cozinha, engasgando-se e gritando. Gases! O Castor e o Pollux agarram em toalhas e aventais para tapar as fendas, enquanto o Gale vomita para dentro de um lava-loiça amarelo vivo. O Mitchell? Pergunta ao Holmes. A Leg 1 abana a cabeça. O box mete o holo à força na minha mão. Mexo os lábios, mas não consigo perceber o que ele está a dizer. Encosto o ouvido à boca dele para captar o seu murmúrio rouco. Não confies neles. Não voltes. Mata o Pita. Faz o que vieste fazer. Afasto-me para poder ver-lhe o rosto. O quê? Boggs! Boggs! Os olhos dele continuam abertos, mas mortos. Metido na minha mão, colado a ela, pelo sangue do Boggs, está o Hollow. Os pés do Pita batendo na porta do armário interrompem a respiração ofegante dos outros. Mas enquanto o ouvimos, a sua energia parece esmorecer. Os pontapés diminuem para um tamborilar inconstante. Depois cessam. Pergunto-me se também ele estará morto. Foi-se? Perguntou Finnick, olhando para o Boggs. Aceno que sim com a cabeça. Temos de sair daqui, agora. Acabámos de ativar uma rua inteira de casulos e provavelmente seguiram os nossos movimentos através das câmaras de vigilância. Com toda a certeza, afirma o Castor, todas as ruas têm câmaras de vigilância. Aposto que ativaram a onda preta manualmente quando nos viram a filmar o Propo. Os nossos walkie-talkies deixaram de funcionar logo a seguir. Deve ter sido algum dispositivo de impulsos eletromagnéticos, mas conseguimos voltar para o acampamento. Dá-me o holo. A Jackson estende a mão para pegar no aparelho, mas eu agarro contra o peito. Não. O Boggs deu-me. Protesto. Não sejas ridícula, repreende ela. Claro, pensa que o holo lhe pertence. Ela é suplente. É verdade, confirmou Holmes. Ele transferiu-lhe a habilitação de segurança principal quando estava a morrer. Eu vi-o. Por que faria ele isso? Pergunta a Jackson. Porquê, realmente? A minha cabeça continua a redupiar com os acontecimentos horrendos dos últimos 5 minutos. O Box mutilado, morrendo, morto. A fúria homicida do Pita. O Mitchell, cheio de sangue na rede, envolvido por aquela asquerosa onda preta. Volto-me para o Box, precisando mais do que nunca que ele estivesse vivo. Subitamente convicta de que ele, e talvez apenas ele, estava inteiramente do meu lado. Penso nas suas últimas palavras. Não confies neles. Não voltes. Mata o Pita. Faz o que vieste fazer. Que quis ele dizer? Não confiar em quem? Nos rebeldes? Na Coin? Nas pessoas a olhar para mim neste preciso momento? Eu não vou voltar, mas ele devia saber que não consigo simplesmente enfiar uma bala pela cabeça do Pita. Consigo? Devo fazê-lo? Teria o Box adivinhado que a minha verdadeira intenção era desertar e matar o Snow sozinha? Não consigo resolver tudo isso agora. Portanto, decido cumprir apenas as duas primeiras ordens. Não confiar em ninguém e avançar para o Capitólio. Mas como poderei justificar isso? Como poderei convencê-los a deixar-me ficar com o Holo? Porque estou numa missão especial para a Presidente Cohen. Acho que o Boggs era o único que sabia. Isto não parece convencer a Jackson. Para fazer o quê? Por que não dizer-lhes a verdade? É tão plausível como qualquer outra coisa que possa inventar. Mas tem de parecer uma verdadeira missão, não uma vingança. Assassinar o Presidente Snow antes que as baixas nesta guerra tornem a nossa população insustentável. Não acredito em ti, declara Jackson. Como tua comandante, neste momento, ordeno-te que transfiras a habilitação de segurança principal para mim. Não, insisto. Isso seria desobedecer diretamente às ordens da Presidente Cohen. Eles apontam as espingardas. Metade do pelotão contra a Jackson. Metade contra mim. Alguém está prestes a morrer. Quando a Crescida resolve falar... É verdade. É por isso que estamos aqui. O Plutarch quer que a missão seja televisionada. Acha que se conseguirmos filmar o Mimo Gaio a assassinar o Snow, a guerra terminará mais depressa. Isso faz hesitar até a Jackson. Depois, ela aponta com a espingarda para o armário. E por que está ele aqui? Boa pergunta. Não consigo pensar numa razão sensata para que a Coin enviasse um rapaz desequilibrado, programado para me matar numa missão tão importante. Isso prejudica realmente a minha história. A Crescida surge de novo em meu auxílio. Porque as duas entrevistas com o César Flickerman, depois dos jogos, foram filmadas nos aposentos particulares do Presidente Snow. O Plutarch acha que o Pita pode servir-nos de guia num local que não conhecemos. Quero perguntar à Crescida porque está a mentir por mim, porque está a lutar para que continuemos com a minha missão autonomiada. Mas este não é o momento.